Eu vejo tudo se perder, e eu perdendo o meu tempo em anúncios de TV, disfarçando o pensamento pra não lembrar do meu olhar em frente ao espelho, e ter que aceitar que estava te perdendo. Pra não me ver chorar, pra não te procurar, um erro. Meu medo, minha vontade é abrir aquela porta, meia-noite, qualquer hora, não importa. Minha vontade é ter você aqui mais uma vez, pra te dizer que sinto falta do seu beijo. A solidão meu corpo queima de desejo. Obrigado.